CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. Dez horas e 3 minutos deste sábado, 27 de julho de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu, na casa dos 10 graus nesta manhã de sábado. Está começando o CBN Foz Esportes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Foz Futsal tem partida decisiva na noite deste sábado no ginásio Costa Cavalcante contra o Ponta Grossa pela segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Iguaçu Night Run amplia o número de vagas por conta da alta procura na corrida noturna da cidade, que acontece já no próximo sábado. Secretaria de Esportes está com projeto para a construção de uma quadra no Jardim Jupira. Secretário Anderson Andrade falará a respeito dessa obra. E ainda, velejador Alan Godoy conquistou o pentacampeonato da Copa Mercosul de Vela na Argentina. Tudo isso e muito mais agora no CBN Foz Esportes de hoje. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações de esportes deste final de semana, começando pela Série Ouro do Campeonato Paranaense, já que o Foz Futsal tem hoje à noite, às 8h30, no ginásio Costa Cavalcante, uma partida decisiva contra o Ponta Grossa pela segunda fase do campeonato estadual. O time iguaçuense tem 3 derrotas nesta fase da competição. Restam ainda 7 jogos para terminar essa fase e definir os 4 primeiros do grupo que avançam para as quartas de final. E será um jogo de 6 pontos, como costumam dizer os esportistas, porque o Ponta Grossa é 4º colocado hoje com 3 pontos e o Foz Futsal, vencendo, empata com o time visitante. Por outro lado, o Ponta Grossa está acostumado a vencer partidas aqui em Foz do Iguaçu. Venceu os 2 times da cidade, o Foz Futsal na primeira fase por 1-0 e o Foz Cataratas Futsal já na segunda fase por 2-0. Os 2 jogos ocorreram no ginásio Costa Cavalcante. Lembrando que o Foz Cataratas só volta a jogar no campeonato estadual no próximo sábado, dia 3 de agosto, também no ginásio Costa Cavalcante, no duelo caseiro contra o Foz Futsal. O Foz Cataratas, que estava na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, disputando a Taça Brasil Sub-20, onde foi eliminado na primeira fase, perdeu 3 de 4 partidas, venceu apenas 1 jogo e não conseguiu se classificar. Valeu pela experiência, o time que é atual campeão paranaense sub-20, e agora Luciano Santos e seus jogadores retornam juntamente com os atletas considerados na fase adulta, idade adulta, já para disputar também a Série Ouro do Campeonato Paranaense. Portanto, hoje, Foz Futsal e Ponta Grossa no ginásio Costa Cavalcante, às 8h30 da noite, ingressos ao preço único de R$ 5,00. São 10 horas e 7 minutos. Na semana passada, o velejador iguaçuense conquistou na cidade de Posadas, na Argentina, o pentacampeonato da Copa Mercosul. E ele, em entrevista à rádio CBN, falou como é que estava o clima lá na região de Posadas, na província de Misiones, e também sobre o seu treinamento para as próximas competições que virão ainda nessa temporada. Realmente fez muito frio em Posadas, principalmente no último dia, né? Choveu, ventou forte, mas estamos no clube aqui com o barco montado e treinando aí para as próximas competições. Alan Godoy também falou sobre a sua história na vela e a sua expectativa para o torneio, a Copa Mercosul, que vai ser disputada em Foz do Iguaçu no ano que vem. Na verdade, eu nasci aqui dentro do Yacht Club Itaipu. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam aqui durante anos. Meu pai ainda hoje trabalha aqui, é funcionário do clube, inclusive é um dos mais velhos. Então, eu comecei aqui em 2001, no projeto Projeto Preciso. fui evoluindo e fui crescendo, amadurecendo no esporte, vi que realmente isso era algo que eu queria para a minha vida futura, né, adulta. E hoje estamos aí disputando vários títulos, graças a Deus aí vem dando resultado aí no nosso trabalho. E 2014 temos essa Copa Mercosul, que vai ser realizada aqui em Foz do Iguaçu. Então, pretendo aí representar bem aí nossa querida e amada cidade de Terra dos Cataratas. Alan Godoy falou também um pouco sobre o projeto Velejar é Preciso, onde são treinadas aproximadamente 120 crianças no projeto. O projeto Velejar é Preciso, ele começou em 2001, a gente atendia antes 20, 30 crianças. Graças ao apoio da Itaipu Binacional em dezembro de 2012, a gente aumentou a nossa estrutura, a gente está atendendo hoje 120 crianças. Esse, portanto, o velejador iguaçuense Alan Godoy, em entrevista aqui à Rádio CBN, ele que conquistou o pentacampeonato na Copa Mercosul de Vela, que foi disputado na semana passada, de quinta a sábado passado, de 17 a 20 de julho, na cidade de Posadas, província de Misiones, na Argentina. E que ano que vem será disputado aqui em Foz do Iguaçu a Copa Mercosul. É um rodízio entre Posadas, Foz do Iguaçu e Assunção, no Paraguai. Agora são 10 horas e 9 minutos. A Secretaria de Esportes de Foz do Iguaçu está com um projeto para a construção de uma quadra no Jardim Jupira, próximo à região lá da Ponte da Amizade. O secretário Anderson Andrade, no começo dessa semana, em entrevista à Rádio CBN, falou como é que está esse projeto, que, aliás, já está em construção um campo de futebol. Agora será uma quadra coberta na região do Jardim Jupira. Temos o dever, né, de gestionar o esporte em Foz do Iguaçu, e essa alegria de receber essa emenda aí do governo federal, uma emenda parlamentar, onde nós vamos fazer essa quadra lá no Jardim Jupira. Como você falou, até então não existia nenhuma obra, né, para prática esportiva. Conseguimos agora já fazer o campo de futebol, que já está num processo bem avançado, e a quadra de esportes também, que já estamos correndo atrás do projeto e o mais rápido possível poder executá-lo. Está aí, portanto, o secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, falando aí sobre o projeto para a construção de uma quadra coberta no Jardim Jupira, região aqui da cidade de Foz do Iguaçu, próximo à Ponte da Amizade. São 10 horas e 11 minutos, 10 e 11, e a corrida noturna de Foz do Iguaçu, a Iguaçu Night Run, é uma das provas mais procuradas por corredores aqui da cidade e também da região. Em aproximadamente 2 semanas, as 800 vagas que foram abertas, um recorde para a edição deste ano, foram esgotadas. Em razão aí da alta procura, a organização da corrida noturna liberou mais 50 vagas disponíveis até esta segunda-feira, 29 de julho. A inscrição pode ser feita diretamente no site www.ativo.com, no valor de R$ 60,00, apenas no cartão de crédito, que vai ser integralmente repassado para a instituição Creche Nossa Senhora da Conceição, que é coordenada pela freira Irmã Ernesta e atende aí mais de 200 crianças na região do Morumbi. E a Iguaçu Night Run está na sua quarta edição e reserva algumas novidades para este ano de 2013. O percurso continua o mesmo, são os 8 quilômetros que passam pelas principais ruas e avenidas do centro da cidade, porém, haverá uma festa maior na frente do Hotel Bela Itália, que pretende aí ser o grande diferencial para atrair não só os corredores, mas os familiares dos corredores e participantes que puderem aí comparecer na Iguaçu Night Run no próximo sábado, dia 3 de agosto, às 7 horas da noite. Na linha com a gente está o coordenador da prova, Marcelo Bortoli, para falar sobre essas 50 vagas a mais disponíveis aí por conta da grande procura, né, Marcelo? Sinal de que está sendo um sucesso mais uma vez. Esse ano aumentaram as vagas, né, para 800, e ainda assim foi necessário aumentar um pouco mais, Marcelo. Bom dia. Olá, bom dia, Bruno, e aos ouvintes da CBN. Com certeza, devido aí à grande procura, nós da organização decidimos em aumentar em mais 50 números, né, de inscritos. e vão totalizar então 850. E até segunda-feira, ao meio-dia, as pessoas que interessadas, os atletas, podem estar acessando o site da Iguaçu Night Run e podem estar fazendo aí a inscrição. Agora um detalhe importante, né, Marcelo? A inscrição é feita apenas pela internet. Não adianta a pessoa chegar lá no Hotel Bela Itália, pedir para se inscrever, porque não vai dar certo. Tem que ser pela internet, né? Isso, correto. A única ferramenta de inscrição é pela internet, através do site da Night Run. Lá tem um link direto para a ferramenta da ativo.com. As pessoas podem estar fazendo com pagamento via cartão de crédito até segunda-feira ao meio-dia. O percurso continua o mesmo, são os 8 quilômetros aqui pelas principais ruas e avenidas do centro de Foz do Iguaçu, mas agora com um número maior de participantes, claro que a estrutura vai ter que ser maior também. Quais são as novidades já programadas para a prova de sábado que vem? Então, Bruno, nós estamos preparando um efetivo maior, né, de segurança nas vias, também o pessoal da Correfoz, os voluntários da Correfoz vão estar envolvidos em todo esse esquema de segurança. E aqui no site, em frente ao Hotel Bela Itália, onde é o local de largada e chegada, nós também estamos preparando uma estrutura maior, uma estrutura mais confortável, com banheiros químicos à disposição dos atletas e do público em geral, arquibancadas, enfim, tendas, está tudo bem organizado. Eu acho que todo mundo vai ficar muito bem aqui acomodado e acho que todo mundo vai curtir. Uma grande festa, sem dúvida nenhuma, do esporte, cujo objetivo principal é a nobre doação, né, para a instituição Nossa Senhora, a creche Nossa Senhora da Conceição, da irmã Ernesta, né, Marcelo? Isso. Eu acho que é o mais importante, um dos principais objetivos nossos, é claro, promover a integração entre as pessoas, né, a comunidade em geral, fazê-las participarem de eventos esportivos, praticarem esportes através da corrida, mas o objetivo principal é nós estarmos ajudando sempre uma entidade aí da cidade. Esse ano, novamente, vamos repassar 100% do valor das inscrições para a creche da irmã Ernesta, que tanto precisa aí para estar garantindo aí um conforto e um bom serviço para todas as crianças que lá ficam. A prova acontece sábado que vem, a partir de que horário? Então, Bruno, nós estamos preparando, nós queremos iniciar aqui as atividades com todos os atletas para aquecimento, né? A partir das 18 horas de sábado, dia 3 de agosto. Marcelo Bortoli, as portas da CBN estão abertas aqui porque essa semana certamente a gente vai voltar a falar sobre a Iguaçu Night Run, próximo da corrida. Vamos convidá-lo para uma nova entrevista, ou você, ou o Rony Andrade, que também está na coordenação da prova. E sucesso aí para a edição desse ano, a quarta edição da Iguaçu Night Run. Ah, e um detalhe, né? Saiu hoje no jornal A Gazeta do Iguaçu uma foto minha na contracapa como se eu fosse correr. Eu vou apenas trabalhar como repórter, fazer a cobertura normal. Correu, larguei as corridas de rua já em 2011, mas foi uma experiência incrível. Infelizmente, esse ano não poderei correr, mas desejo sucesso aí aos competidores que estarão lá na corrida sábado que vem, Marcelo. Ok, Bruno, agradeço aí a oportunidade que a CBN está nos dando e nós vamos estar sempre à disposição de vocês, tá? Ok, falei aqui com Marcelo Bortoli, coordenador da Iguaçu Night Run. Prova que será disputada no próximo sábado à noite. O diferencial dela é uma corrida noturna. Foi a primeira corrida noturna instituída aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Portanto, próximo sábado, a partir das 7 horas da noite, a partir das 6 horas já começa o aquecimento dos atletas e às 7 horas da noite a largada para os 8 quilômetros da quarta edição da Iguaçu Night Run. São 10 horas e 18 minutos. Vamos falar agora de Fórmula 1. CBN, na Fórmula 1. E terminou agora há pouco o treino classificatório para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, que acontece neste domingo. E teve Lewis Hamilton como pole position. Ele larga na primeira posição, seguido por Sebastian Vettel, da Red Bull. O Grosjean, da Lotus, sai na terceira posição. Nico Rosberg é o quarto colocado. Fernando Alonso, quinto. Kimi Raikkonen o sexto. Felipe Massa larga na sétima posição. Ricardo é o oitavo colocado. O Pérez, nono colocado. E o Mark Webber, companheiro do Sebastian Vettel, sai na décima posição. A largada para o Grande Prêmio da Hungria será às 9 horas da manhã deste domingo. Portanto, as emoções do Grande Prêmio da Hungria acontecendo neste final de semana. Final de semana que também tem futebol no Campeonato Brasileiro da Série B e Série A. Hoje a CBN transmite a partir das 3 horas da tarde direto de Guaratinguetá. Guaratinguetá e Palmeiras pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O futebol na CBN não para, porque às 9 horas da noite em Campinas tem Ponte Preta e Santos pela Série A do Brasileirão. Mas falando ainda de Série B, além de Guaratinguetá e Palmeiras, nós temos o Boa Esporte Clube jogando contra o América Mineiro, Chapecoense enfrentando o Avaí às 4h20 da tarde, Paraná Clube recebendo o Ceará e às 9 horas da noite duas partidas, Figueirense, São Caetano, ABC e Paysandu. Lembrando que já começou a rodada no começo da semana, o Asa venceu o Bragantino por 2x1, o Icasa derrotou o Joinville também por 2x1, o Atlético Goianiense perdeu ontem para o América de Natal por 1x0 e o Sport derrotou o Oeste de Itápolis por 2x0. A liderança da Série B é do Palmeiras, com 21 pontos, seguido pelo Sport, também 21, Chapecoense é terceiro com 20, Joinville é quarto colocado com 17 pontos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a CBN transmite neste domingo mais dois jogos. Às 4 horas da tarde, direto de Porto Alegre, Grêmio e Fluminense. E às 6h30 da tarde, tem Flamengo e Botafogo no novo Maracanã. A primeira partida do Flamengo neste novo Maracanã construído para a Copa do Mundo. A rodada tem ainda Vasco e Criciúma, Portuguesa e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Santos, que a CBN transmite hoje. Amanhã, Corinthians e São Paulo no Pacaembu, Náutico e Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Clássico Mineiro lá no Mineirão. E também temos Bahia e Goiás às 6h30 deste domingo, Coritiba e Vitória. A liderança do Brasileirão é do Internacional, que tem um jogo a mais, tem 18 pontos. O Botafogo é segundo colocado com 16, Coritiba é terceiro também, 16 pontos. Cruzeiro é quarto colocado com 15. Na zona do rebaixamento, Ponte Preta, 17º, com 7 pontos. Atlético Mineiro também tem 7, Portuguesa, 19º, também 7 pontos. E o Náutico é o Lanterna, com 4. Vem aí o CBN Entrevista, o CBN Foz Esportes vai ficando por aqui, às 11 horas tem CBN Turismo com Maurício Freire, a gente volta sábado que vem em mais uma edição do CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana, até lá! CBN Esportes.